Eu vim do sertão, seu moço, do meu bodocó. A maleta era um saco e o cadeado era um nó. Só trazia coragem a cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, penei, mas aqui cheguei. Trouxe o zabumba no matulão, eu trouxe o banguê no matulão, eu trouxe a saudade dentro do matulão. Xot, maracatu, baião, tudo isso eu trouxe no meu matulão. Xot, maracatu e baião, tudo isso eu trouxe no meu matulão.